por medo de avião. Eu segurei pela primeira vez a tua mão. Gole de conhaque, aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, Geistinho. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita. E a aeromoça sexy fica mais bonita. Segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque de I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque de I wanna hold your hand. Aquele toque de